tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu-me esta fantasia vestida de obsessão? Larará, a ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Sinto a palavra minha calma, embriagada minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Obsessão.